mãos calejadas pelo trabalho, mãos que enfrentam duras tarefas, mãos que enterram arado no chão e espalham boa semente na terra, mãos que protegem aves e plantas, mãos que conservam os rios também, mãos que orientam cada criança, mãos sempre abertas fazendo bem, mãos que transmitem fé e coragem numa mensagem sempre feliz, mãos que hasteiam brancas bandeiras junto às fronteiras de cada país. Abençoe as mãos do operário e amenize seus calos de dor. Deus abençoe as mãos das lavadeiras, das enfermeiras, do lavrador. Deus abençoe as mãos do padeiro, dos professores, do agricultor. Deus abençoe as mãos do carteiro, as mãos do pedreiro, as mãos do doutor. Deus abençoe as mãos que se abrem num santo gesto de dedicação, que estendem água ao que tem sede e ao que tem fome estendem pão. Deus abençoe todas as mãos que estendidas doam amor, levando forças para o que morre e que socorrem o sofredor. Mãos que constroem vilas e pontes, templos, escolas e hospitais. Mãos que apontam águas na fonte e levam rebanhos aos mananciais. Deus abençoe as mãos levantadas, unificadas nos sonhos seus, erguendo juntas a chama sagrada, entrelaçadas diante de Deus.